adeus ela sai. Vou vencendo e sempre exaltando, cantando ao meu Pai. Toda vez que dou glória o céu abre, desce anjos eu posso sentir. Aproveita da glória agora, tem anjos aqui. Ninguém pode vencer um cristão, Deus com ele ao lado está. O meu Deus me garante vitória e eu posso cantar. Sou vencedor desde que morreu na cruz. O seu sangue derramado acendeu em minha luz. Sou vencedor desde que morreu na cruz. E a vitória é sempre nossa pelo sangue de Jesus. Quando sinto que estou em perigo, pela fé eu percebo chegar muitos anjos que descem da glória para me livrar. Não preciso de armas da terra, Jesus é fiel. Glorifico o perigo, se afasta, eu canto pro céu. Toda vez que dou glória o céu abre, desce anjos eu posso sentir. Aproveita da glória agora, tem anjos aqui. Pode vencer um cristão, Deus com ele ao lado está. O meu Deus é quem garante vitória e eu posso cantar. Cante comigo. Sou vencedor desde que morreu na cruz. O seu sangue derramado acendeu em minha luz. Sou vencedor desde que morreu na cruz. E a vitória é sempre nossa pelo sangue de Jesus. Sou vencedor desde que morreu na cruz.